te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Você já agradeceu pelo ar que é de graça. Você chorou por alguém que foi mais cedo, parça. O sonho acabou, onde tá o Johnny? Mais um no viaduto que um dia teve nome. Tudo é passageiro, mais um voo pela vida. As bombas caindo do céu, matando as crianças na Síria. De ponto 50, desafiando o estado. Rajada de HK com os pente alongado. Ontem moleque ranhento, hoje mais um monstro. Carregado de ódio, atirando no confronto. Pega a visão, o rádio vai malandro. O amor venceu a guerra, a música do ano. O Oscar vai pro filme, caçador de almas. Branquelos matando os piratas na Somália. Ditadores maus estão sempre no pódio. Na Venezuela as crianças só os ossos. Poderosos aqui, continuo fazendo testes. Soldados da ONU, médicos do MS. Tudo pelo poder, vírus fracionado. Na Líbia as doenças e o mercado de escravo. Corrente no pescoço, em punho cerrado. O Hitler voltou com seu exército de soldado. Pra matar cristão, pra perseguir judeus. E as falsas igrejas matando em nome de Deus. Venderam nosso sonho por dinheiro e sangue. Enquanto o anticristo tá no topo da pirâmide. Engana-se quem pensa que a paz existe. Morreremos de fome pra alimentar a elite. Enquanto a chuva lava o sangue que escorre. Que tiro foi esse que matou mais um jovem? Bem-vindo ao nosso mundo, a nova Babilônia. E em Boko Haram sua legião de homem bomba. As crianças com sede, com fome na Etiópia. Nem o filho nem os anjos sabem o dia e nem a hora. Bolinho de barro mata a fome no Congo. Quanto tempo temos de oxigênio e carbono? Na base de lançamento SpaceX leva um sonho, rompendo a barreira do som e a camada de ozônio. Oh, meus pensamentos voam. Oh. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Desejo te encontrar em um lugar melhor. Sem fome e sem guerra em um lugar melhor. Segundo a UNICEF, número de crianças vítimas do Boko Haram como bombistas suicidas aumenta 3 vezes. Foram 27 crianças mortas no primeiro trimestre do ano em ataques na Nigéria, no Chad e em Camarões. Enquanto isso, a ciência progride.